Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer aqui a nossa oração e vamos colocar o nome dessas pessoas que nós amamos que não estão salvas. Né? Mas quer dizer, não estão salvas assim na aparência, porque nós já cremos, com certeza. Né? Porque se nós nos salvamos, gente, por que esses que amamos não vão? Vão também, porque Deus ama essas pessoas mais do que nós amamos. Né? E até morreu na cruz por essas pessoas. Então, elas não vão ter chance. Que nem o pastor Grigo dizia, ó, diabo, a minha família, você não vai ter chance. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas que eles todos são salvos. E realmente, né? Glória a Deus. Os filhos dele, todos foram salvos, com certeza. Então é por aí. E não, e fora a lista que ele pôs dos tios, né, gente? Ele pregando numa cidade lá, que agora eu esqueci o nome. E aí ele perguntou lá pro. Era a cidade que o tio dele morava. Ou era a tia, não sei. Aí ele disse assim, você sabe onde que é o endereço? Que ele já tinha posto essa tia na lista. Era um dos, né? Sabe qual é o endereço? Que era a cidade que esse tio morava. É o tio, que esse tio morava. Aí ele falou assim, sabe esse endereço? Ele falou assim, tinha uma praça na frente da igreja onde ele estava pregando. Ele disse assim, é só atravessar a praça, é do lado de lá, bem em frente aqui à igreja, esse endereço, essa casa. O tio morava ali, Deus levou ele para pregar naquele lugar. Aí ele chegou lá, bateu na porta, eis que aquele tio abriu a porta da casa e falou, tio, acho que era o Leão, né, o tal do Leão lá. Ai, tio, tá lembrado, ele fazia brincadeira com ele, jogava ele pro alto quando era pequeno. Ele tinha um apelido, chamava ele lá daquele apelido. Eu sou tal, falou o apelido. Ele disse, o quê? O que você está fazendo aqui? Ele falou assim, agora eu sou um pregador do evangelho, tio. E eu estou pregando aqui nessa igreja ali, ó, do lado de lá da praça. Então eu te convido hoje para você ir lá à noite, ver a pregação e ver o que, que Deus está fazendo através de mim. Ele, eu vou. Porque ele não era salvo nada, crente coisa nenhuma. Aí ele foi, conclusão, chegou lá, aceitou Jesus, orou em línguas e se salvou, né? Glória a Deus. Aí ele soube a notícia depois, mais tarde, que o tio tinha partido para a glória de Deus. Então ele partiu salvo. Amém, queridos? É isso aí. Deus só espera as nossas orações. Então não adianta o diabo enganar que ele não está resolvendo, porque já resolveu. Amém. Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitar essas pessoas. Vamos dar uma pausa. Pode falar de novo esses nomes, se alguém faltou algum. Para Deus visitar essas pessoas agora, onde elas estão. Essa família sua vai ser salva. Essas pessoas que você ama vão ser salvas. Pode crer que Deus está fazendo alguma coisa agora. Visitar essas pessoas para criar uma atmosfera ao redor delas. Que elas farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Muda a atmosfera onde elas estão agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça. Da sua misericórdia. Do seu amor. Eles decidirão pela salvação. Eles que vão decidir. Foi você que decidiu pela sua salvação ou foi alguém da sua família? Foi você, né? Então essas pessoas, elas vão decidir. É isso mesmo. Pela fé eu confesso que isso já está feito. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade dele. Nunca vai violar a vontade dele. Quer dizer, Deus não vai forçar. Mas na presença da sua glória, mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria. Eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já está feito. Não tem como não fazer. Amém. Glória a Deus. Esse nosso Deus é fenômeno, gente. Ele é o máximo. Então é o seguinte. Nós temos que aprender a ouvir Deus. E o pastor David está explicando bem isso aqui no capítulo 8 do livro, certo? Então, a gente pensa que ouvir Deus é uma voz, assim, né? Igual nós estamos nos ouvindo aqui. Mas não é, gente. E também não é uma intuição. É um canal espiritual, que tem um ouvido, o nosso espírito. Então a gente ouve Deus, mas não é com o nosso ouvido natural, é lá no espírito. E depois isso passa para a nossa consciência, ok? E nós vamos, então, sabendo quando é Deus. Porque como que eu vou saber quando é Deus, quando é o meu pensamento ou quando é o diabo? Então eu tenho que saber localizar os canais. Isso é só individualmente que nós conseguimos. Por mais que seja dado dicas, você é que vai descobrir porque é dentro de você. E se você descobrir isso, fenômeno, glória a Deus. Isso é o máximo, porque você vai ser sempre guiado por Deus. Tá? Em vez de ser guiado pela sua vontade ou pelas mentiras e engano do diabo, ok? Então, isso é que faz a gente crescer espiritualmente, obedecer a Deus, ser abençoado, né? Servir o Senhor, maravilha. E para tudo, porque às vezes a gente pensa que ouvir Deus é só para ministrar. Não, nós temos 24 horas num dia de vida que nós fazemos outras coisas pessoais. E nós precisamos também da liderança de Deus em tudo. Opinião dele, ele não força, mas ele dá as opiniões dele. E é o máximo. Se eu ouvir, eu posso seguir a opinião de Deus. Então eu vou ser sempre abençoado. Não é o máximo, gente? Tipo, não é intuição. Eu pus lá o leite para ferver. Pus lá no fogo, fui sentar lá longe, na sala, onde for, lá fora. Mas eu esqueci completamente, digamos. Mas esqueci mesmo. Esqueci. O leite começa a verter, cai. De repente. Não é que por bacana que eu seja, eu lembrei, o Espírito me deu este alô. Então é Deus falando. Então você tem que aprender esse canal, ok? Não é bacana isso? Então você tem que saber que é o canal onde Deus fala. É muito próximo com o lugar onde eu penso, os meus pensamentos. É muito próximo, então pode se fazer confusão. Por isso que tem que fazer treino para saber qual é o canal correto. E o treino é orar em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais isso fica fácil. Porque é ele mesmo que faz. Então, a chave é orar em línguas, ok? Então ele diz, nós nunca poderemos receber um ensinamento intelectual que seja suficiente para nos fazer vitoriosos na vida. Né? Não é um ensino intelectual que vai te dar a vitória. Como você vai ser vitorioso? Portanto, se não aprendermos a estar em comunhão com a Trindade no âmbito do Espírito, nunca progrediremos para cumprir nosso chamado. Então é no nível do Espírito, no lugar onde o Espírito está. Então nós vamos aprender que nós temos um Espírito. É demais isso, não é não, gente? E você tem que aprender que você tem um espírito mais do que uma mente sua. Algo mais vivo, que é poder. Você tem que aprender. É uma parte muito forte sua que tem que dominar uma outra parte muito forte que é a sua mente. A sua mente tem que perder essa força humana, natural. É o seu espírito que tem que ficar muito forte e dominar a sua mente. Você vai ter sucesso em tudo. Você vai receber tudo. Você vai vencer o diabo. Ele nunca vai parar de vir, mas você vai vencê-lo sempre. Não é o máximo, gente? Já vimos que é o nosso total privilégio ter a terceira pessoa da Trindade vivendo em nosso interior para prever o plano pessoal de Deus para nossas vidas. Mas para termos a vantagem da liderança especializada do Espírito Santo, ter essa vantagem da liderança, temos que entender como ele comunica conosco ao orarmos em línguas. Você precisa aprender como que você comunica. Veja, o Espírito Santo sempre fala através do mesmo canal. Precisamos nos familiarizar com este canal para que possamos diferenciar a voz dele de qualquer outra voz, pensamento e impressão. Ó, que máximo você saber que é Deus que está falando. Porque vem cá, se você sabe que é Deus, com certeza você vai fazer. Você vai seguir ou não? Você já jurou que se Deus falar, eu faço. Apesar que nós já vimos ensinos aqui que Jesus falou para os apóstolos: vão e me esperem lá na Galiléia. Não foi isso que ele falou? Fiquem lá me esperando. Fiquem lá, porque eu vou, o plano do Pai vai ser cumprido. Mas eles não foram, eles foram pescar. Eles não tinham ainda a nova natureza. Mas Jesus pessoalmente, na frente deles, falou com eles. E eles não conseguiram obedecer. Mas nós temos uma vantagem aí, porque nós temos um espírito agora que é igual ao de Jesus. Com a mesma natureza. Não é o espírito dele. É nosso, mas é igual. É filiação. Tem a mesma composição. Então tem poder. Pode seguir Deus. Pode ouvir. Então, gente, que tal se você investir mais na oração em línguas? Você vai ficar muito afiado em ouvir Deus. Delícia, você vai saber. Tipo, você vai andando, não, dá uma coisa, não é para fazer isso, não volta. Não. Ou então, não, você empaca. E vem uma força interna, eu vou mesmo para lá, aí você vai. Vocês estão acompanhando? Você sabe o que é para você fazer. Nem se for arrastando, você vai ter uma força maior do que o que te prende. Tipo, daqui eu não arredo, aí vem uma força dentro de você, mas que eu vou mesmo. É assim que é. A força que Deus dá para nós vivermos. E para não desistirmos de andar com Ele. Gente, através da oração em línguas, é o Espírito Santo, Ele habita aqui. Você não acha isso o máximo? Quer dizer que não vai ter fracasso mais na vida, vai ter sucesso. É o máximo e chega de fracasso, pelo amor de Deus. Primeiramente, precisamos entender que Deus sempre se comunica com o nosso espírito, não é com a mente. Se não soubermos como identificar a diferença entre Deus se comunicando com o nosso espírito e o diabo enganando nossa mente, andaremos na direção errada na maior parte do tempo. Se eu não souber que é o diabo, eu estou andando errado. Então, eu tenho que saber que é o Espírito Santo. Não tem como você errar. Porque você está se edificando. E ele vai se apresentar na sua vida, Espírito Santo. E quando o diabo vier com as mentiras dele, você dá um cheque, você fala, essa não é a voz de Deus. Jamais Deus iria falar isso para mim. Porque essa não é a fala de Deus. Você vai discernir. É o máximo, tipo... Deus nunca fala essas coisas. Sabe de uma coisa? Não é o máximo, gente? Você vai ter que saber isso no seu dia a dia. Peraí, de onde que é isso? Vai ser muito claro. Pá, é Deus. Não vem não, diabo, esse pensamento. Toma daqui. Então, por quê? Né, que eu vou errar. Porque o diabo tem estudado a humanidade por 6.000 anos e ele aprendeu algumas maneiras específicas para nos enganar. E nos manter andando em círculos, igual foi lá no deserto 40 anos. Ele sabe fazer você ficar enrolado a vida inteira. 60 anos de vida enrolado, não saiu daquele passo. Andou em vão 60 anos. Puxa, hein, gente? Vamos parar com isso. Vamos já andar no caminho reto, certo? e dê o sucesso, e dê agora, e ter frutos. Não é não? Deus está oferecendo isso para nós. Puxa vida, já passou um ano, dois, três, e ainda nada. Peraí, vamos parar de enrolar. É porque eu não estou ouvindo direito. Eu estou seguindo os enganos do diabo. Eu preciso saber qual é a fala de Deus. Que a do diabo é essa que me faz enrolar. Então, para poder discernir a voz do Espírito Santo em seu dia a dia, primeiro você precisa entender a operação do espírito, da alma e do corpo do homem. Como que é o seu espírito, como é a sua alma e como é o seu corpo. Então, por isso que nós trazemos estudos da Bíblia, da palavra, como está acontecendo aqui, com muita frequência, com muita clareza, um ensino atrás do outro, porque se você não entende a palavra, como que você vai entender você mesmo? Tá certo? Como que você vai conseguir chegar lá? Tem que haver ensinos. Então ele diz, eu já me submeti a muitos ensinamentos sobre este assunto. Muitos separaram o máximo de versículos que podem com respeito ao espírito, alma e corpo. Então eles desenham três pequenos círculos numa lousa e destacam as características das três partes do homem, dizendo, este é o seu espírito, ah, que beleza, esta é a sua alma e este é o seu corpo. Bela roba, agora eu ponho um papel aqui, ó, aqui é o seu espírito, aqui é, e daí? O que isso vai fazer de diferença? As aulas não dão fruto. Eu preciso de mais. Tá certo? Isso é uma aula intelectual, teologia, cara, e daí? Você traz um monte aqui, ó, de desenhos e mil artifícios, mas não me leva lá, né? Então você pode morrer de ler livros que tem aí, que falam do Espírito Santo, mas não fala o que o pastor dele ensina no livro dele, que é esse aqui. Mas na hora de eu ler três linhas, eu já sei. Falei, isso aqui é para furar de gente que nunca experimentou a liderança do Espírito Santo. Nem sabe o que está falando. Fica colocando um versículo atrás do outro e tic-tic. E pior que tem gente que não sabe, segue aquilo e acha que tá bom, vai ficar rodando em círculo também. Eu não achei muita dificuldade em entender a operação e as características do corpo, mas tive problemas para captar a diferença entre a alma e o espírito. Seu corpo eu estou vendo, né? Agora a alma, onde está essa alma aqui? Onde está... Como que é isso? Como que isso age? Né, gente? De acordo com grandes mestres da Bíblia, a alma consiste em mente ou intelecto da pessoa, sua vontade e suas aptidões emocionais. A mente, né, que é o intelecto, a vontade pessoal e as emoções. Certo? É a parte do homem que precisa ser renovada pela palavra. Essa parte, mente, o que eu penso, emoção, precisa ser renovada com a palavra. O intelecto, né? A vontade precisa ser renovada pela palavra. Eu concordei completamente com isso e sabia que quando o espírito de um homem deixa o seu corpo, sua alma vai com ele. Eu aprendi isso. Que quando o espírito sai desse corpo, a alma vai junto. Ainda há pessoas aqui dentro da igreja que não entendem isso ainda. Porque está orando mesmo um pouco em línguas, ainda não sabe. Que quando o seu corpo vai lá para o cemitério, o seu espírito com a alma saem, desligam. Porque fica junto, o espírito com a alma. O que é enterrado é esse corpo que veio do pó, certo? Agora, a alma pode matar o espírito. Agora, o espírito pode fazer essa alma renovada e transformada para a salvação. Porque ela não está redimida ainda, entendeu? Então eu preciso trabalhar muito com a minha alma, que ela pode matar. Ela pode me enganar e fazer coisas horríveis. Eu concordei completamente com isso e sabia que quando o espírito de um homem deixa o seu corpo, sua alma vai com ele. Mas além disso, não conseguia entender como o espírito do homem se encaixava na figura. Tá bom, o espírito e a alma vão embora. Mas como que o espírito encaixa aqui agora, aqui dentro? Onde ele está, o que ele faz? Como que é isso? Então, ao tentar entender este assunto, perguntei a Deus, Senhor, qual é a diferença entre eu e um cachorro? Cachorro tem quatro patas. Bem, eu gosto de cachorros, mas eles não possuem espírito. Eles não vão para o céu como as pessoas vão. Então, gente, não precisa ficar acendendo velinha chorando lá no defuntinho do cachorro. Acabou? É a vela que acabou tudo. O pavio acabou tudo. Derreteu tudo. Acabou. Você vai fazer aquela vela voltar? Acabou. Acabou o pavio, acabou a cera, derreteu, acabou. É uma coisa que acaba e fica aqui mesmo, acabado. Qualquer animal. Tá? Então não precisa ficar chorando até hoje, bichinho que já foi. É a vela que acabou, apagou. Nós não. Nós vamos apagando com a velhice e tal, até o dia que a gente embarca. A gente embarca para outro lugar. A alma e o espírito. Teu corpo é veste velha, roupa velha, já tudo corrompida, aquela já esgarçando, acabou, rasgou tudo. Não presta, não tem nem como consertar, acabou. Mas tem duas coisas da nossa vida que vão existir eternamente. Mas vão adquirir um corpo para habitar lá. Um corpo perfeito, hein? Sem doença. 33 anos. Ah, fazer mais plásticas, então. Mas não vai adiantar aqui. Que nem o pastor Day fala, nem o Mary Kay, não vai adiantar. Ele falava outra vez. Max Factor, vixe, eu era bebê quando tinha Max Factor. Minha mãe usava, eu era muito bebê. É, Max Factor. Então, aqui é da época dele. Aí, tudo bem, não adianta, a gente usa o Max Factor e tal, mas, gente, tá enganando, né? Porque esse troço tá acabando mesmo. Bom, existem animais no céu, mas eles não foram daqui para lá. Eles foram criados no céu e moram lá. Como todos sabem, os animais que nascem aqui na Terra voltam a ser pó depois que morrem. Mas é lógico que os cachorros possuem alma, porque eles têm intelecto, emoções e vontade. Então, qual é a diferença entre a alma de um cachorro e a minha? A diferença é, a minha alma encontra imortalidade em um espírito imortal. Precisa do espírito que é imortal. Porque ele vai ser feito de novo. Ele vai nascer de novo, o espírito. Deus teve que fazer isso. Ele deu um espírito nascido de novo. Aquele morto acabou, sumiu. Ele pôs um espírito recriado com a natureza dele dentro de nós. Só Deus tem que fazer isso. Então, esse espírito que nasceu de novo, você tem ele aí dentro, ele agora é para ajudar a tua alma, não é para ficar nesse passo que você está, não. Não é para levar essa vida que você está levando, não. Esse seu espírito é para moldar a sua alma. Você tem que mudar, não adianta. Você não pode ser isso. Tem que acabar esse homem velho. Entenda isso. Você não pode mais ser aquela pessoa que nasceu da barriga da tua mãe. Não pode. Porque agora você tem a herança de Cristo Jesus. Você agora é filho de Deus. Você tem que ter a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então isso vai ter que ir para a tua alma. Porque senão você está desfigurado, você não tem nada de Deus. Não tem a mente de Cristo. Estão acompanhando? Por isso que você ora em línguas. Para mudar, está em tempo, gente. Tem muito tempo. O tempo é de Deus, deixa para lá. Quando Deus criou minhas emoções, minha vontade e meu intelecto, ele segurou essas forças em suas mãos e disse, essa é a alma do homem. Mas em que limites ele iria abrigar estas forças que formam a essência do que eu sou? Onde ele ia pôr isso? Isso é a essência do que eu sou. A minha mente, as minhas emoções e a minha vontade. É poder. Mas ele ia pôr isso aonde? É aí que entra a operação do espírito. Deus criou estas forças que compõem a alma e as colocou numa substância eterna chamada espírito. A alma está dentro do espírito. Por isso que agora chegou um novo senhor para esta alma e ela fica bronqueada. Porque até então ela não tinha senhor nenhum. Ela era o senhor da sua vida. Ela que dava as ordens, as vontades. Ela que decidia, porque Deus não habita aí. Mas agora Deus habita no teu espírito, então a sua alma vai ter que se render ao seu espírito. Então você vê como ela é desobediente, porque ela é decaída. Ela não é salva, ela é fora de Deus. Vocês estão percebendo? Que isso é uma coisa sua. é o que você é, mas que está fora de Deus. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é muito sério. Você vai ter que moldar essa alma agora, dando alimento para o seu espírito, deixando ele ficar forte. Essa natureza de Deus que está aí tem que crescer, se edificar. E então renovar a sua alma para ficar com a semelhança de Cristo Jesus. Está valendo isso, gente? Misericórdia. A igreja toda de Cristo Jesus sabe disso. Que pena. Que pena. É o espírito imortal que contém a alma e dá a ela a sua natureza eterna. Então, a alma vai viver eternamente por causa do espírito nascido de novo. Ele dá essa natureza eterna para a alma. E ela começa a receber essa luz e vai sendo transformada. Não é isso que está acontecendo na sua vida? Você sabe que você já conseguiu muito até. Mas tem muito para conquistar. Você tem que conquistar todas as áreas da sua vida em Cristo Jesus. Vai ser toda a área da alma de Cristo Jesus. Toda. Que é para ela ficar santa. Como se já fosse salva. Porque daí é garantido 100% a salvação. E quando chegar no dia de prestarmos as contas, que nós vamos prestar, que nós vamos passar pelo fogo com as nossas obras, nós vamos resistir ao fogo, porque as obras são igual os metais preciosos. Não se queimam no fogo, porque já foram queimadas aqui agora. Então é bom queimar essa alma agora. Eu não sei como é que vai ser lá. Porque se aqui já está duro, quando você fica sozinho orando, você fica esperneando lá, ficando que nem louco, porque as suas emoções ficam lá quase que te estrangulando. Já é difícil. E lá, como é que vai ser na hora que passar nesse fogo que Deus falou? Que vai ter que queimar isso. E mesmo que nem galardão vai ter. Então vai ficar onde lá no céu? Sem prestígio nenhum? Sem privilégio nenhum? Sem glória nenhuma? Ah, por favor. Seja mais inteligente e queira coisas melhores para a sua vida. Não só amanhã levantar e trabalhar. Ou não ir, sei lá. Ficar deitado. Não é só isso que é a vida. É muito mais. É se encher da presença de Deus. Valeu? Então, esse aqui já dá para você orar mais em línguas essa semana. E quando a sua alminha começar a ficar lá cheia de chilique, você diz, não, eu quero que a minha alma seja transformada, renovada, e eu quero mais de Deus, eu quero sair disso, eu não quero mais ser isso. Em nome de Jesus, amém?